Ela sempre anda na moda pra chamar atenção. De vestido curtinho é maior sensação. Sempre para na night, rebolando até o chão. E onde chega, rouba a cena. E eu não sei o que fazer pra te conquistar. Eu já tentei de tudo pra você me olhar. Faz cara que desdenha, mas eu sei que passa mal. E hoje eu vou roubar a cena. Então vem que vem, novinha, vem que hoje tem. Cê tá na minha, eu sei, aqui não tem pra ninguém. Vem que vem, novinha, você me faz tão bem. Ela é rainha do baile, só quer curtição. Já comprei passagem pra esse avião. Ela é rainha do funk, é por ostentação. E vem comigo, e vem comigo, dança o pancadão. Vestido apertado, saltinho, sedução. Eu tô de cara, essa novinha tá descendo até o chão. Se liga no decote, DJ aumenta o som. Ela é a gata certa que ganhou meu coração.